Então, Branco, o resultado de hoje, primeiro título, né, nesse projeto de vocês, né? O resultado foi a coroação de todo esse trabalho. É, realmente, você vê que a gente vem beliscando já nos três campeonatos que a gente disputou. A equipe já nasceu grande, tem personalidade. Hoje só tinha três jogadores adultos, o resto tudo juvenil, 17, 18 anos, e um futebol de salão de alto nível. Esse ano nós não tivemos quadra para treinar, não fizemos nenhum treino. E você viu o que você viu, resgatou aquela campanha do ano passado. Time de qualidade, um time que mostrou. E o adversário só honrou ainda mais a nossa vitória, que é de alto nível. Esse jogo lembrou muito nas quartas finais contra o Chapadão lá, foi bem parecido. Igualzinho, igualzinho. Só mudou a camisa deles, era vermelha.